Apollo 8094, estamos no 111, pronto para push, acionamento. Atenção muito baixa, pode confirmar, foi o tanque que chama push? Afirmo, no 111-8094, pronto para push, acionamento. Autorizado, chama táxi. Portaremos táxi 8094. Mantenha na flor de coral agora. G050-9738. Sente, desce para 2000 pés, ajuste 1019, informe estabilizado, chato procedimento. Sente, 2000-009, reporta na minha linha, sexo aí, 050-9738. Salvador, bom dia, Azul 4060 com a Mike, vai no 50. Azul 4060, céu de identificação, voo ETAP, UNITAP, desço e mantém a 050. Ajuste 1019. Já está voando para o ETAP, descendo para 050. O ajuste 1019, Azul 4060. Azul 4207 para o táxi 111 a bordo, alterna Campinas e tem 3 horas e 40 de autonomia. Sim, só confirma a alternativa e o PAB. 111 a bordo e alterna Campinas. Táxi autorizado, 11207 a direita, Índia Alfa, ponto 010 Torre, 1186, altimetria 099. Fala Salvador, bom dia, tá presente o assistente da Novembro, autorização de tráfego. Bem, eu sou 4207, bom dia. Bom dia. T3895, chamou cópia? Sim. 3895, autorizado Guarulhos, 340, Upser Zulu 16. Decola da 10, curva direita da Real B da Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5425. Para 340 para Guarulhos em alta do plano. Decolada 10 com curva direita, Nadael, Leda, Bridge, Apesolu, 16. 1208, controle. E o transfone é 425. 3895, Oeste, Alfa, espera estacionamento. Chamado, não, 3895. Torre, Salvador Azul 4207, tá a foto, pode esperar da 10. Azul 4207, autorizado alinhar e decolar, visto no 0, 170 graus, 079. Ele aí decola na 10, Azul 4207. 7038, está prezado, final da 10. Torre, 18, décimo 62. 18, 62. Azul 4060, autorizado, final do procedimento LSX Way, desça para 2000 pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. Descendo para 2019, autorizado ILS da 10, azul 4060. Oi Salvador, muito bom dia, Gol na 738, passou externo, vai estar travado. Uno 738, bom dia. Vento 180 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Após o pouso, só informação, será realizado back track na pista e liberamento da pista via delta, ok? E libera a pista? Via delta. Caso ultrapasse a delta, faça back track e taxi até a delta, Uno 738. Gente, livre pousando zero, inspetou o backtrack, passa a delta. Azul 4207, decolagem 30, controle 120, décima 8. 308, azul 4207. Pátio Índia. Índia e Alfa, ponte externa 186, 1019, 8094, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Solo, Papa Costa, até o Pedro, nível 180 para a vitória da conquista. Oscar até o Kilo, só um minuto. Aguardo, Kilo. Oscar até o Kilo, tem um plano para 15h30. É esse o plano, senhor? 14h30. Eu tenho só um minutinho para eu criar a ficha, mandei escuta. Ok, poderia, se puder para 15h30, poderia antecipar aí? Tentar entrar só em termo paciente grave, ok? Não pode confirmar, não consigo copiar. A gente está em transporte, em transporte de enfermo, transportando enfermo em estado grave, ok? Afirmativo. O Oscar Hotel Kilo, autorizado para a vitória da conquista no 160 direto, decola da pista 10, curva direita na Arbor Elefa. Corrigindo, decola da pista 17, curva direita na Arbor Elefa. Controle 120, decimal 8. Aguarda para o transponder, pode cotejar. Afirmativo no 60 para a vitória da conquista, aquela da Polo 7 curvando à direita, perfil da Arbor, transição elétrica. 1208, controle abastecendo para o código transponder, o Oscar até o Kilo. Oscar até o Kilo, livre o acionamento, está no pátio 5? Afirmativo, Angardeira está. Gente, livre o acionamento no pátio 5, vai. A torre informa o transponder depois. Ok, muito obrigado, Oscar até o Kilo. No 372, Belo Horizonte, autorizado, 180, Rio Ituno, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda e Leus. Controle 120, décima 8, transponder 5176. Zero, five, zero, pare a live. Volta só no 219, ou no 732. Não consegui copiar, o cotejamento foi muito baixo. Por favor, repita. Do 4060, altímetro em Salvador, agora 10018. 10018, copiado. Zero 02 a bordo, no pátio militar, o Forçarão 372, livre essa na chama táxi. controle, o azul 4060 solicita a esquerda para desvio. Livre desvio, após desvio, reporte estabilizado, azul 4060. Reporte está retornando, tem um cúmulo aqui bem na próxima duna aqui. É. Papatango Juliette, Serra Tango, confirma? Papatango Juliette, Serra Tango, controle Salvador. Aciona identificação, mantenha condições usuais, reporte para descida. Ajusta a navegação para ingresso no corredor Interlagos. Altímetro em Salvador no 018. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 5. Azul 4060, interceptou o localizador. Torre, 18, meia dúzia. 18, meia, obrigado, boa tarde. 372, está autorizado. No hotel chama Torre 18, meia dúzia. Confirme se você tem condições de decolar da taxiway. Se você vai decolar da hotel, estou ciente, na hotel vai chamar Torre 18, meia dúzia. Tipo 098. TAM 3894, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0190 graus 079. Para o TAM 8094, confirme. Sim, TAM 8094, autorizado a linha e decolar, pistão 0190 graus 069. A linha decola no 0, TAM 8094. Azul 4060, continue a aproximação, informarei pista livre. Informação após o pouso, vai liberar a pista via Delta. Se caso ultrapasse, faça backtrack, ok? Salve, sacinista. Parando para liberar na Delta, aguardando pista livre, azul 4060. Confirme se caso não consiga? Não, negativo. Se ultrapassar a Delta, faz backtrack e libera na Delta, 4060. Positivo, estará preparado. TAM 372, mantém o ponto de espera da hotel, confirmando decola da decisão. TAM 3895, gate 3, puxa o estacionamento. 3895, autorizado, puxa o estacionamento, chama táxi. Autorizado, chama lá. Gente. 360, controle Salvador, sendo identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mari. Altímetro no 018. 709 já iniciou, informarei pista livre, 4060. Nado 54 milhas sudoeste de Salvador, mantém o nível 140. Chama agora o controle Ilhéus 120, décima 1. Azul 4207, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Controle 251-3325, azul 4207. Correto. Autorizado pouso, pistão no 0, azul 4060. O TAM 8094, decolado 38, controle 120, décima 8. Controle 120, décima 8, TAM 8094. E 10, report steps. We descend to 2000 ILS runway 10, we report steps, but we report to 011. Controle de Salvador, bom dia, tá 8094, precisamos 2 mil pés. TAM 3894, correntando, 8094, contato radar na decolagem, subo para o nível 380 na saída MOM, transição Trova. Subindo para o nível de voo 380, MOM, Trova, TAM 8094. Controle de Salvador, muito bom dia, para carro 9829, informação novembro, cruza nível 160 para 100. Rápido cargo 9829, controle Salvador, sendo identificação. Desça para o nível 060 na chegada Aman, altímetro no 018. Na Delta, ao livrado, solo no 2199. Vai fazer o backtrack, livre pela Delta 219, próxima frequência, obrigado, bom dia. Gol 1260, desça para 3 mil pés, altímetro no 018. 3 mil pés, 1260. Hospital Kilo, livre assinamento, porta táxi. 209. 2209, gol 1260. Alô, Salvador, tá? 3895, para o táxi, está com 1930 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. 5, táxi direita, Índia Alfa, ponte espera, dona 0, torre, 1186, altímetro na 018. Ponte espera, torre, 1186, 1018, altímetro, à direita, no ponte espera, tá? 3895. Carro 9829 é autorizado nível 050. Essa carga 9829, gente, descendo para o nível 050. É, pois, aproximando da cabeceira no 0, mesma saída, ok? 0 Azul, Alfa Juliette, portão 01. Via Alfa Juliette, portão 01, obrigado. A cabeceira, mesma saída para cima azul. Torre Salvador, bom dia, TAM 3895. 3895, além da cola, pista no 0, 1160 graus, 069. Autorizado a área e decolar, TAM 3895. Carro 9829, operação para final do procedimento LS X-Ray, curva à esquerda, proa 135, desça para 2 mil pés, altímetro no 018. Da casa 98-29, pro 935, descendo para 2000 com 09. Tango Juliette Serra Tango, reporte visual com a pista no 7. O 395 precisa de 30 segundos na posição aqui. Precisa manter a posição que foi por estimado tempo? Alguns estão, apenas não mais que 30 segundos. Ok, sim. O Fusário 372, estou ciente da situação, porém não tem controle de decolagem. Se decolar, o TAM vai aguardar mais tempo e já tem aeronave sequenciada na final. Está iniciado, TAM 3895. TAM 3895 está livre início de decolagem, vento 170 graus, 069. Finalizado, TAM 3895. Final approach and contact now, TAM 118.6. Contact Tower, 118.6. Salvador Tower, Brazilian Sport 2011, established final ILS X-ray, runway 10. Brazilian Sport 2011, continue approach and report runway clear. Hello, hello, open my door, my mother. Oh, yeah. No 372, a linha mantém tensão com a Delta. Falou Salvador, muito bom dia. TAM 3191, autorização Galeão 340, informação November. 3191, autorizado Galeão, o nível 340, operador 1-0, decola pistão no 0, curva direita, dial, leda, bridge, controle 120.8, transponder 5441. Copiar 340, aprovado para o Galeão, conforme plano, decola 1-0, primeira curva direita, via operador 1-0, dial, leda, bridge, 1208, controle 5441, transponder, TAM 3191. 3191, correto, chama pushback e acionamento. Siga 6. 9-5. TAM 3895, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. 340, após Leda, voa Bridge, 3890. Sacado 9829, cruzando 060 para 050. 9829 já foi autorizado a descida para 2 pés. Autorizado também a final procedimento LS que sua emissão no 0, reporta estabilizado. Sacado 9829, sente, descendo para 2 pés, autorizado LS que sua emissão 1-0, contra estabilizado. LGS 6740, controle de Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 018. 050 na chegada Mari, LGS. Controle 3895, pode voar, Dael? Autorizado. Dael, obrigado. Controle de Salvador, 35220, informação November. 35220, controle de Salvador, acione identificação. Desça para o nível 060 na chegada a MAN, altímetro 1018. Até o 060 na MAN, 5220. Dá o 08 nós. Taxi Torre 1862, a Oscar Papagô. 1-1. No 372, decolou 348, controle 120, décima 8. 1372, controle 120, décima 8. Valeu aí. 2 o pé. Para o localizador, direita pro 060, reporte estabilizado. Reduzindo 1809, descendo 2000 pés, curvando a direita 060, chamará estabilizado com 260. Alô Salvador, gol 777. Alô 777, Porto Seguro, copia? Escuta. Autorizado, Porto Seguro, 340, over risk 50. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, Israel Leda Bidev. Controle 120, décima 8, transponder 5431. No localizador, gol no 260. Autorizado a final do procedimento LSXU, aguardo transferência para a torre. Guardando, 260. 1028, 2815. Clear back-to-back to Brasília Posse 201, do Google Report, Hotel Taxway. Permanente. 26 Belo Horizonte, autorizado. Aerovia Whisky 1, nível 160. Decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Lida e Léo. Controle 1208, aciona 5407. Leda e Léo. X-ray, pistão no zero. Completa final, torre 118, decimal, meia dúzia. Apta, cargo 9829, 502, Salvador, 118, decimal, meia dúzia, obrigado. Brasília, Air Force 01, Roger. Liver Frankston on April 5, on April 2. We have the following side. Torre Salvador, muito bom dia, da carga 9829, passando a 2 milhas de Índia Serra, Simbra, baixar travado. Absa, carga 98.